O Senhor tem nos levado a implantar a casa do oleiro. E é impressionante como que Deus foi dando peças soltas e agora elas estão se juntando. Eu estava há uns 2 anos com os irmãos em Ribeirão Preto, vamos estar com eles amanhã, e começamos a conversar sobre a casa do oleiro, que era até então só o ministério deles, um projeto. E o Senhor foi colocando isso no meu coração. Meu Deus, isso é tudo que a gente precisa, porque tem pessoas que precisam sair de um determinado ambiente por uma semana que seja e mergulhar num discipulado. Passado mais um tempo, o Senhor começou a usar algumas outras pessoas. Eu estava ministrando em Salvador. O Senhor tinha me dado uma palavra em julho de 2003. No Rio. E chegou em agosto de 2003, eu estava ministrando em Salvador. E no segundo dia, estava sentado um senhor de uns 60 e poucos anos, com a sua esposa na frente. Eu entendi que deveria ser o pai do pastor da igreja. E no final, ele veio, se apresentou a mim. Saímos, fomos jantar. E ele começou a conversar e me perguntar algumas coisas que eu tinha ministrado. E eu comecei a explicar para ele o que eu tinha ministrado, e que eram questões dele. E ele começou a dizer por que estava me perguntando. Não, eu estou te perguntando isso porque eu aprendi isso, eu estudei isso, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim. Essa matéria faz parte de um departamento da Universidade de Chicago, em que eu e mais 7 estudiosos, cientistas, desenvolvemos. Aí eu falei assim, qual área o senhor está falando? Aí ele começou a citar as áreas da ciência, as áreas da medicina, as áreas da psicologia, da psiquiatria que ele dominava. França, Estados Unidos, Brasil, alguns outros países. E no dia seguinte saímos para almoçar e ele ainda veio e compartilhou um rio de coisas comigo sobre mente. Mente, ciência, cientistas, psicólogos, psiquiatras. Chegou em setembro, eu viajei para os Estados Unidos. E como sempre faço, fui em uma das livrarias que eu gosto de estar, que gosto de ir, e o Espírito do Senhor me levou para uma determinada prateleira, eu me agachei e comecei a ler livro por livro. E o Senhor falou comigo, como já fez inúmeras outras vezes, pega esse, leva esse. Um dos livros que eu comprei, eu li até a página 33, em 2004. E não me interessei. Ah, não estou interessado, não. Um assunto não me despertou. E guardei. Quando foi há 2 semanas atrás, o Espírito do Senhor me levou a pegar aquele livro de novo. Mais de 1 ano depois de ter lido as 33 páginas. E eu abri, estava marcado lá, comecei a ler na página 34. Na página 34, o autor começa a tratar sobre tudo a respeito de mente, de como funcionam as setas, que a ciência chama de mensagens extras. E a ciência identifica como mensagem extra que gera depressão, tristeza, angústia, que se for acumulando, gera síndrome, distúrbio bipolar, epilepsia. E aí o Senhor foi colocando nas minhas mãos todo o material que eu precisava para estudar os remédios, o procedimento de setas na mente de alguém. Comecei a estudar que toda pessoa que está debaixo de agressões violentas na mente, perturbações violentas na mente, distúrbios mentais, ela está num ambiente familiar de muita afronta, de muita mágoa, de muita ferida, de muito complexo. A ciência diz, então eu fui ao médico, ao neurologista esses dias, eu falei assim, mas doutor, então me explique. Não, não tem explicação, essa área aí a gente não sabe nada. Mas então por que o senhor está dando remédio? Não, o remédio é para tentar compensar o pensamento. Mas aonde que está? Não, não tem defeito biológico. Não tem defeito. Não, não tem defeito biológico. Isso são os pensamentos. Ele ouve vozes, ele vê imagens, ele começa a simular, ele começa a criar ilusões, ele começa a criar um mundo paralelo. Mas isso diz respeito à mente, ao mundo espiritual. E quanto ao mundo espiritual, as nossas armas são carnais. Não adiantam de nada. Mas o Senhor tem armas espirituais, poderosas para destruir as fortalezas, que são estruturas de raciocínio, de pensamento. Porque o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, lançando palavras, setas, mentiras, lançando mensagens que vão se alojar na mente do indivíduo. E ele vai passar a atuar a partir daquelas informações. E a partir daquilo, suas decisões, suas reações, suas próprias palavras se tornam um ambiente cada dia mais amaldiçoado. Se tornam uma organização cada dia mais caótica da vida, dos sentimentos, dos pensamentos. Então entra um médico lá e não, dá um medicamento aí, põe esse Rivotril nele aí, enche ele e ele fica por anos dopado de novo. E o Senhor vem e diz: não vos embriagueis. E se fosse hoje, Paulo diria: não vos embriagueis com vinho, nem vos dopeis com esses medicamentos, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque ele é poderoso para curar, para libertar, para transformar, para operar poderosamente. Não importa se é um epiléptico ou se é apenas alguém que está triste e frustrado e decepcionado, mal amado, qualquer um desses está debaixo de setas, de mensagens extras, de informações malignas que podem ser arrebentadas no poder do nome de Jesus. O Senhor está nos permitindo unir base científica com a palavra imutável do Senhor, para alcançarmos vidas na casa do oleiro. E não é só pessoas que estão o tempo inteiro com problemas psiquiátricos. Não, qualquer tipo de pessoa. Porque, na verdade, todo aquele que não tem a palavra de Deus inundando o seu coração, sua mente, ele está sempre susceptível, vulnerável, completamente aberto a todo o rugido daquele que parece o leão. Por que você vai entrar para a escola de discípulos? Porque você vai aprender coisas da palavra de Deus que vão mudar a sua forma de pensar. E experimentareis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque Deus vai te fortalecer para você ser um que sabe, um que entende dessas coisas, um que passa o Satanás, os demônios tentando. Ele falou assim: mas aquele lá já domina tudo isso. É isso mesmo. O engano é a ausência do conhecimento, porque quem tem conhecimento não precisa ser enganado, só se quiser. O conhecimento da palavra do Senhor inunda nossa mente. Qualquer um de nós, crentes no Senhor Jesus, precisamos saber: o diabo está ao meu derredor, rugindo como leão. Mas Deus está comigo, mas o meu espírito pode estar completamente bloqueado, bloqueando o Espírito de Deus por causa de setas malignas que vão gerando feridas na alma, que vão gerando envolvimentos físicos. O sujeito está sempre cansado, o sujeito está sempre endividado, o sujeito está sempre cheio de problema, o sujeito está sempre vivendo, apagando incêndio, o sujeito está sempre... Então não tem jeito dele gastar um tempo com o Espírito do Senhor, que é como uma pomba, que quer um tempo de comunhão, de adoração. Ontem eu fiz 40 anos, completei 40 anos ontem. E a melhor coisa que aconteceu ontem na minha vida foi subir ao monte, de manhã, levantar as minhas mãos, lá onde há 2 anos e meio o Senhor me entregou esta cidade. Levantar as mãos e dizer: Senhor, eu só tenho que te agradecer. Eu só tenho motivos para te louvar. Tenho 40 anos, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho irmãos, amigos maravilhosos, eu tenho um ministério do Senhor, eu sou um vencedor, Senhor. O Senhor me fez, eu olho para trás, são 40 anos de bênção. bênçãos, de vitórias, de alegrias, e comecei a adorar ao Senhor. Tinha acordado 5 da manhã com um sonho perturbador, espíritos malignos perturbando, e só parou a perturbação no sonho porque tinha uma bruxa dentro do quarto. Aquela borboleta feia, preta, enorme, se debatendo nos armários, não sabemos por onde entrou, porque não tinha nada aberto. E eu tive que levantar de madrugada e tentar matar aquilo, e nervoso, porque voava, enfiava, escondia. Você está amarrado, Satanás! E matei. Senhor, tem um espírito maligno querendo me roubar. A alegria desse dia. Fui para a sala e comecei a adorar ao Senhor. Obrigado, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Foi embora. Foi embora aquela opressão maligna. Fui lá, me encontrei com a Consuelo, Naum, aquele que devem estar chegando por aí. Eles foram levar o Zé Guilherme a Ribeirão Preto e subi para o monte a adorar ao Senhor. Ter um tempo com o Espírito Santo de Deus. Alguns irmãos tentaram falar comigo. Não conseguiram, porque depois eu fui sair com os meus filhos, fui sair com a Dani, e por isso não conseguiram falar comigo. Mas eu já tinha ganho o dia. Ganhei meu dia, porque eu pude ir para diante do Senhor. Senhor, eu não preciso de nada hoje. Eu não preciso de nada hoje. Eu já estou na tua presença, te adorando, Senhor. Irmão, se nós não tivermos tempo, condições, se nós não tivermos hábitos, se nós não nos vigiarmos para termos esse tempo diante do Senhor todos os dias, não tem jeito. O diabo anda ao derredor, ele vai soprar, e nós vamos achar que é o leão. E nós vamos nos embaraçando, e depois nós já nem sabemos mais qual que é a voz do leão mesmo. Uma seta, uma palavra. Deus está nos dando subsídios científicos, intelectuais, mas, acima de tudo, a palavra do Senhor, a unção do Senhor, não é só para tratarmos de algumas pessoas na casa do oleiro, mas para todos nós começarmos a vencer algumas destas setas. Por estarmos sóbrios, vigilantes. Isso não vem de Deus. Fora Satanás. Porque ele anda ao derredor. Sabe que dia ele não estará mais ao nosso derredor? Ou no dia que morrermos, ou no dia em que Jesus levar a igreja. Então não tem jeito. Eu preciso andar sóbrio. Diga para o teu irmão, você precisa andar sóbrio. Vigiando.